podcast de Altônia. Um novo jeito de comunicar. ZYJ 317, 1450 kHz, 1000 watts de potência. Rádio Rainha de Altônia.